humanos, a revolução continua. FB, momentos de lazer, universos urbanos. Vou sair pra dar um rolê, procurar uma mulher, ver na pista de qual é o que tenho pra fazer. Encontrar uns camaradas, beber uma cerveja gelada, rir das cenas engraçadas, pra ficar de lazer. Sem estresse, confusão, conflito de facção, pra não perder a razão e depois me arrepender. Tenho que aproveitar, aprender e ensinar, curtir sem prejudicar, vou andar para correr. Tudo é real, tudo aqui é passageiro. Acaba igual gás de isqueiro, então mantenha a chama viva da sua tranquilidade. Carisma e habilidade são dois itens importantes pra quem quer vencer na vida. Quase tudo é uma aposta, cada um faz o que gosta. Quem pergunta quer resposta. Direto ao assunto, adoro a liberdade, sei minha capacidade. Sempre com dignidade para não virar defunto. A estrada é traiçoeira, quem ficar come poeira. Ultrapasso as fronteiras, sem sair do meu limite. Faço um som que te agrada, fecho com a rapaziada. Escolho sempre uma gata pra levar pro meu requinte. Eu sempre cumpro meu papel, tô merecendo um troféu. Do trabalho pro motel, já tá virando rotina. Saio às 22 horas, pego o táxi, vou embora. Pra voltar só de busão, lá pras 7 da matina. Pronto, o dia nasceu e eu sigo assim. Em paz com a vida, eu só confio nos meus. Já nem sei se é ruim, mas faz parte da vida. Pronto, o dia nasceu e eu sigo assim. Em paz com a vida, eu só confio nos meus. Já nem sei se é ruim, mas faz parte da vida. Vida, responsa, momentos de lazer, mas tenho que trabalhar pra me sustentar. Se não, quem vai fazer isso por mim? Vida, responsa, momentos de lazer, mas tenho que trabalhar pra me sustentar. Se não, quem vai fazer isso por mim?